Partida para 2000 pés, o ajuste permanece. 1-0-2-0, desce 2000 pés. Autorizado em LS X-Ray, vão na 649. Mike Serra Golf livre, táxi até a intersecção da Bata, chame lá para ingresso. Alfa Juliette Romeu, prossiga. Muito bom dia, tá no HK3-4-4, agora citou o Lando 05. É o grupo 2-9, e as condições pronta para trás. Liga agora no Scott Copa, confirme o Tátio. Esse agora é o instante da cópia, o Alfa Juliette Romeu. Ok, procedente com o livre pouso, o 2210 para tarefa. Alfa Juliette Romeu, Salvador para Serra, novembro, novembro uniforme, 1-05 nível, via rota, decola da 1-7, primeira curva à direita, corredor axé restrito 1000 pés, até a liberação do controle. 1208 controle, acione 5571 no transponder. 1208. Funcionamento táxi de decolagem com a torre em 1895, bom voo, Papa Romeu, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, livre acionar, chama para o táxi. Zona 649, complete aproximação final, chame torre. Na sequência do noite, decimal 95, inicia a redução para aproximação. 1-1-8-9-5, iniciando a redução, com no 649. Obrigado, até daqui a pouco. Quatro revolta, 0-9-5. Dois vaduna? Estou pequeno, viu a esquerda aí, após a na aproximação, aguardando para pouso, é o número 2 neste momento. Passaredo, que está à frente, está na curta final. Gente, copiando na aproximação, agora vem a fazer um 07 de frequência livre. Sierra Golf Gente, mantém o ponto de espera. Vai manter a coroa 0-8-0, mas na posição do ano, na formação. Vai contratar. Passarei 2229, solo 54, libera direita, solo no 219. Libera direita, 1219, chama 2229, passarei. Pistão no 0, vento no 20 grau 089. Livre pouso, pistão no 0. O voo no 649 recebe um alvo no ticket, podia confirmar pra gente? Não tem nenhum tráfego a reportar no momento, no 649. Estamos os tráfegos aguardando no ponto de espera, nesse momento das cabeceiras, 10 e 17. Ah, maravilha. O 093 já está totalmente pronto? Ah, que bom. Vou no 093, seguinte, autorizado a alinhar e manter visto no zero. Ali manter no zero, vou no 093. Juliette e Romeu na escuta? Imagina. A Juliette com o Romeu tem condições de ingresso e decolagem de imediato? Imagina. Alfa, Juliette e Romeu autorizado ingresso e decolagem de imediato, corredor axé, vento no 20 graus, 08. Não. Sinal, isso é Mitor em Salvador, na frequência no 8, decimal 95. 1895, boa. Boa, Chorazo 2775. Azul 2775, reposta externo, baixado travado. Externo, chefe de 3275. Você quer uma vida, reposte visual com campo. Vai remontar. Vai criar a Golf. Voo no 093, livre decolagem, pistão no 0, vento, 130 graus, 99. Livre decolagem, 90, voo no 093. Fazendo 07, mantendo o litoral 510, reposte na vez de passar. Juliette Romeu, decola ao 57, só lembrando a restrição de manter o nome UPS até o farol da barra ou liberação do controle. Chame agora o mesmo em 1208. Valeu, muito bom dia. Salvador, Oscar Lima Vitor, visual com o campo. Oscar Lima Vitor, chame torre na frequência no 8.95. 8.95, pode chamar, Oscar Lima Vitor. Bom dia, Mike Brasil, Ricardo Traia, Carol Curitiba. Brasil, aqui sente, agora a gente está de papel. Brasil 208, gol 1093, bom dia. Controle Salvador, Papa Uniforme, Oscar Lima Vitor. Papa Uniforme, Oscar Lima Vitor, reposte na rotatória. Passar a rotatória, Vitor. Zero, via saída ABO. Via ABO para o 360, gol 1093. Região 07, informa que tem o tráfego no corredor, está subindo para 1.000 pés. O posto é um Papa Alfa 32. A frente do tráfego do agora está sendo na visual. Está mantendo a parte do litoral do Arnagar do Sul. Seu nível e a radial de saída e distância de Salvador? O 2775, pouso autorizado, pistão no 0, vento 120 graus, 9 graus. Teste de pouso 2775. Estou mantendo 500 pés no sentido oposto, está afastado 3 milhas. Positivo, mantendo 1000 pés. Axé, Alfa Juliette Romeu. Faz a resposta, o guardião agora pode. Ok. Mensagem chegou a ser passada, estamos trazendo de situação. Está visual o contrato no corredor, se é mantendo no meu pé? Negativo. Então é o mesmo que 10. Corri na frequência no 8 do final. Se por orientação do controle, assim que for autorizada a decolagem, deverá manter o eixo de decolagem até 1.500 pés. 95. 198, 95. Pegou no 093, um desvio de 7 milhas pela direita para o 310. Voo no 093, sim, após desvio, voo e elefa. Faz desvio, voo direto e elefa, voo 1093. Ao tráfego e aguarde autorização para final da 17. Eu guardei a intenção direto para o Graé, não vai interferir com a final da 17 de autorizar, está visual com o tráfego na curtíssima. Guardião 07, então tem condições de aproximar para a final do Graé sem interferir com a aproximação da via decolagem da 17? Firmo. É, qual circuito a final do Graé, Guardião 07? Passar a curta do Graé 7. Tira radial 2, 2, 4, para aprovar o destino, mantendo mil pés, quando autorizado, acende para o 105. O Silvio Romeu está autorizado a voar direto, destino aguardando a ascensão. Positivo. Nosso estimado será ao 1200 lá, e o destino. 1200, copiado. 093, vão dedar. Voo na 093. Acione 5562 no transponder. Correto, confirme pessoas a bordo e autonomia? Gente, acionamento, táxi e decolagem, chame a torre em 1895, uma passando com Mike Braviak. Fala boa, 227. Azul 2775, segue via Alfa, chame na passo quilo. Alfa, responde, está na fila. Ingresso via quilo para o parte 3. Azul 2775, chame na quilo para ingresso no parte 3. Mike, é que foi Alfa na escuta? Mike, se Alfa na escuta, prossiga. Aí, XOE Alfa, aguarde instante para início do reboque. Tem uma aeronave da Azul que vai ingressar no Pad 3 para ingresso na posição 3. Mantenha a posição aguardando. Positivo, mantenha. Maravilha. Apesar do ingresso naquilo, apenas atenção da aeronave da Rio, puxada no Pad 3, segue os sinalizadores, o Azul 2775. Ativo, visual com Rio. 9-0, que está presente. Gente, Guardião 07, solo controlador 03, ele frequência, bom dia. Kissar Golfo está autorizado direto destino. Autorizado direto destino, pode considerar nosso pouso aí aos 1-1-1-0. 1-1-0, copiado, Mike Ferro. Zona 093, chame centro Recife, na frequência 128.8, alternativa 126.0. 288.260 com Recife, Zona 093. Táxi Rio 5973, 2 a bordo, 3 horas e 40 minutos de autonomia, alterna Salvador. Fala, táxi. 5973, segue via Indy Alpha, enquanto espera da 10, Torre 1895, CNH 10-20, bom voo. Táxi Rio Livre, táxi Indy Alpha, até o ponto de espera 10, quando lá, 1895, ajuste agora 9020, obrigado, bom dia. Próxima casa, Prossiga. 370, prossiga. Firmando ABSA 6570. Firmando a matrícula, é ABSA 6570. Solicitando 370 para registro, senhor Matheus. Temos que autorizado 350, aceita? Aceito. Falador Recife, 350 autorizado, via Pesudo 107. Decolada a pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208, controle, acione 50, 106. 10, pronto para decolar. Rio 5973, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 90 graus, 9 nós. Rio alinhar e decolar, pista 10, Rio 5973. Excelamento, o ABSA 6570. Sinal 75 para Fortaleza, Guarda de Cobra. Informe Oscar Lima Vitor, salão 06, qual o pátio? Autorizado backtrack, informe liberando a pista. Autorizado táxi até a taxiway, Oscar, chama na Oscar para ingresso, Mike Bravianchi. 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. 1208, controle, acione 5007, não responda. Correto, chame para pushback acionamento no pátio 3, Rio 5975. Oscar Lima Vitor, bom dia. Decola ao 07, controle 120, décima 8. 208, Rio 5973. Controle, bom dia, Rio 5973, cruza 2000 pés na subida Puca Aracaju. Rio 5973, bom dia, contato radar, tudo mantendo em jogo 390, via saída Puca. Sobe via saída Puca, Rio 5973, só para 390. Bianchi, autorizado a alinhar e decolar, pista 17, vento no 10 graus, 7 nós. Entendido, mas para alinhar, se a linha decola. Mike Bravianchi, disse, ó. Bianchi decola 10, controle 1208. Aqui, controle 1208, bom dia. Controle Salvador, Mike pra Bianchi, bom dia. Papatango, Mike pra Bianchi, bom dia. Contato radar, Sumaciano, jogo 200, via saída da árvore. É o Mike Bravianchi, via saída da árvore. Mesmo assim, senhora, liberaria a recepção vertical para o Mike Bravianchi? Bravianchi está livre da recepção. Entendido, livre da recepção. Mike Bravianchi. Controle, o Mike Serra Golfo solicita sinal 085. Mike Serra Golf, modificado a 10111, submantém a 085. Sinal 085, Mike Serra Golf. Paulo Salvador, Mike XA Alfa, pode adentrar pátio 3, pátio 1, posição 05. Autorizado, repórter alterno. Prato. MC Recife, na frequência 1.2.6.8.5, alternativa 1.2.5.4.5. 1.2.6.8.5, confirma secundária. 1.2.5.4.5. Secundária 1.2.5.4.5. Muito obrigado e tenha um bom dia. Que o Serra Lima confirme o pátio que se encontra e o nível. Gente, Salvador para Serra, Novembro e Juliette, Kilo. Nível 160, via rota, decola da pista 17, primeira curva à direita, saída Arbor, Bosque DCT. 1208 controle, acione 5021 no transponder. 2-1. Confio em seu B. Estacionamento táxi de decolagem, chame a torre em 1-1895, Querengal no 020. Azul 4234, bom dia. 4234? Só para saber a saída prevista do 030 para Recife. Recife, saída pública. Obrigado. Tá chamando para táxi, que é ali, né? Salvador, Mike X-Real, finalizado de reboque, grátis, bom dia. Confirme? Mike X-Real, finalizado de reboque, grátis, bom dia. Bom dia. Salvador, Vitória da Conquista, 180 autorizado via rota, decola da 10, primeira curva à direita, saída Arbor, LF, 1208 controle, 5024 responder. 180 autorizado Conquista, decola da 10 direita, Arbor LF, 1208 controle, 5024 responder. Correto, chambra pushback acionamento. Salvador, A3570, pushback acionamento. A3570, tá autorizado, chame pro TAC. Desistir, seu ataque, A3570. Salvador, muito bom dia, boa noite, 159, com a informação da na posição 10, autorização da Rússia. Bolo 759 para Guarulhos, aguarde. Bolo 755, bom dia, via chegada bom, desça para 4 mil pés, o ajuste é na 020. Alto e claro, Guardião 06. Taxi 46570, tem 3 a bordo, 2h50 terna Salvador. Também 570, prezado táxi, via Índia e Alfa. Enquanto espera da 10, chame Torre em 18, decimal 95. Alfa também 570. Em frente, enquanto espera 10, 1095, bota. Estamos no prossiga. Prossiga, papatão, Juliette, estamos no Zulu. Prossiga. Deixa a voz de Bob, papatão, Juliette, estamos no Zulu. 1759, copia? Ou 1759, copia? Ou 1759, copia para Guarulhos? Na frequência 128.8, alternativa 26.0. Mike Brax, Recife, 288, alterno 260, bom dia. Solicitado táxi até a Papá, chama na Papá para ingresso aqui no Serra Lima. Torre, bom dia, APSA 6570, ponte 090. APSA 6570, autorizado, ingresso e decolagem, pistão 10, vento 120 graus, 7 nós. Avenida Corda 10, APSA 6570. Gente, agora de cópia, o direção do outro. Afirmo já, tá pronto, Cobre? Pronto. Salvador Guarulhos, 360 autorizado, via peso 10. Decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle, 5034, transponder. Salvador 360, peso 10, decolada 10, curva de direita, saída da El, Leda, Motiva. 1-2-0-8-4-3-4-5-0-3-4 para o Bolo 9-1-9-7-4. Confirmando após Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Após Leda, Motiva. Boa, para feedback e acionamento, Bolo 759. O Patrão Juliette Franzu, aqui na roda consta que seu pagou o Golf 677. Confirmando o Golf 677? Gente, Salvador, 060, nível autorizado, decola da pista 17, primeira curva à direita, na saída Coral, 1208 controle, acione 0135, o Juliette Tanguzulu se afastando 20 milhas na Golf 677, Juliette Tanguzulu. Correto, confio em PLB? 02 a bordo, acionamento, táxi e decolagem com a torre em 1-1895, bom voo. Estamos no Lula e vai ser a chama para o táxi. Capsa 6570, decola 26, controle 1208. Obrigado, bom dia. Passa cargo 6570, cruza 3000, Cuca, Aracaju. África 6570, contato radar, suba para o 350, sai da Cuca. 350, subi da Cuca. Salvador, muito bom dia, azul 4234, uma informação Índia. Azul 4234, Salvador Recife, 350, nível autorizado, via Pesulo 197. Decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208, controle, acione 5043, no transponder. Poderia confirmar o controle de saída? 120, decimal 8. Ok, vou atrasar 350 para Recife, na carreira 10, vai decolar, fazendo a saída Puca, transição Caju. Eu prejo o 17. O controle de saída é 120 decimal 8. Controle, o transponder é 5043. Correto, chega para perceber acionamento. Azul 4234. Tá barato. Posição 1. Posição no 0 do autorizado, chega para o táxi. Autorizado, chega para o táxi. Seu Argo, 160, queiro Serra Lima. Controle Salvador, 0092, até no 152. 0092, a identificação, autorizada a chegada na área, desça e mantém o 050. 050, tem informação, 092, possível duro. Mantém a chegada. Sim. O Serra Lima tem condições de cumprir a restrição superior? Positivo. Afirmativo? Afirmativo, que o Serra Lima vai cumprir. O Serra Lima, confirme a Proideal para o destino. Só um minutinho. A ideal para o Quilo Serra Lima direto destino, 264. Controle, copiou aqui no Serra Lima? Copiado e cotejado, ciente. Ai, cara. África 6570, Recife, 2685, alternam 2545. Pode confirmar a primária? 2685. Ok, obrigado. Cartaz Cono 759, Cono 75 a bordo, 4 horas e 14 minutos. De autonomia, Fernando Daniel. Cono 759, segue via Índia Alfa. O ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Cono 759, reporte no través do gate 06, no 759. Autorizado Índia Alfa. A ponte espera ser uma torre 1895 e reportar através do 06, agora no 759. 2021 autorizado, INS vai passar para o cidadão, 759. Pela informação, Índia 300, Porto Seguro. Volume 649 para Porto Seguro, aguarde 4. Olha 4, segundo 649. Correio 5975, porta 3, que eu vejo, autonomia 254, que eu vejo. Rio 5975, segue táxi via parte principal, India e Alfa, no ponto de espera da 10, chame Torre 1, 18, decimal 95, QNH 1021, o Rio 5975, seguir a aeronave da Gol, Rio 5975. Papa altimetro 1021. 3, pushback é acionamento. Autorizado, na remoto no 3, chame o Sudar. Vai chamar a taxa 2223. E o 5975, copiou? Gente, prossegue no ponto de espera lá, chame a torre 1895. Gol 7 no 649. Prossegue a ponto de espera da 1-0, gol 97-59. Trouxe a Lima Controle? Ah, você escuta? Para informação, o senhor tem condições de cumprir a restrição superior da saída da água, confere? Positivo. 10 mil pés, 15 milhas. Eu acho que ele vai vir torcente agora de cópia, número 2. O Serra Lima pro ideal 264 está presente? É positivo. Autorizado direto de destino, confirma o estimado de pouso? Será os 1103. 1103, copiado. Bom, 1755, bom dia. Corrigi, não, 1759, quem chamou a torre? Gente, 1759, livre alinhar exemplar, 0,21, 30 graus, 09 lá. Ali, decolando no 0, gol, 1759. Gente, Juliette, estamos voando ali, mantenha no 7. O 755 já estabilizou? Ah, sim, é o 755. Gente, estamos de 295. 295. Passarido? Sim. Salvador, o 755, passando ali a serra estabilizada. O 755, continua a aproximação para a informação, mãe da companhia, iniciando a rolagem na piscina de Sim, gente, aguardando o 755. Salvador, Bahia de Alfa, ponto 0295, Passaredo 2223. Gente, correto. Salvador, gol no 649, pronto, pushback acionamento, posição B. A aeronave da Passaredo liberar a retaguarda, está autorizado, pushback, chama pro táxi. Autorizado, vai chamar pro táxi, gol no 649, informa quando possível, já estamos prontos para cópia também. Gente, apenas confirmando a sua rota com o centro. Obrigado. Tráfego, bom dia, azul 2783. 783 para a Vitória da Conquista, Guarda de Cobre. Poderia adiantar a subida para isso? Agora eleva. Agora eleva. Só não fizeram lá nosso exército, pronto, cópia, Teresina 340. Gente, Sideral número 4 para cópia, aguarde. Número 4, aguarde. Bebeu, amigo. Próximo dia serra, aqui agora às 2h30 não tem mais. Gente. 759, decolada 37, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. 1649, copia para Porto Seguro. Copia? Salvador Porto Seguro, 360, nível autorizado, Whisky 50, segue conforme. Decolada pistão 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bidev. 1208, controle, acione 5044 no transponder. 360, segura pelo 50, decola 10, da Leda, Bidev. Controle 308, transponder 5044, volo 649. Correto, chame para o táxi, o 649. Chama para o táxi, volo 649. 1759, autorizado Leda. Leda, presente, 1759. 34, após a nave da passarela liberar a retaguarda, está autorizado o pushback no 06, no 01, chame para o táxi, o azul 4234. Chamar para o táxi após a passagem do passarela autorizada, azul 4234. Azabar uniforme, Oscar Lima Vitor, confirmando a radial de saída? Salvador para Serra Novembro, Alfa e Uniforme, mil pés, decola da pista 17, curva à direita, corredor forte, restrito ao mil pés, até a liberação do controle. 1208, controle, acione no transponder 5041, o papel uniforme, eu acho que ele me avisa. Zero, vento, 1 a 7, 0 graus, 1 a 9. Confirme para mim apenas a distância de Salvador, que fica a Serra Novembro Alfa Uniforme. POB? Funcionamento, táxi de decolagem, chame a torre em 1, o noite decimal 95, o vapor uniforme, eu acho que Lima Vida. Decolado 38, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Trânsito, bom dia, do Papa Tango Juliette, Tango Sul. Tá para autorização e acionamento. 130, ciente, aguarde cópia. Acionando cópia e vai acionar por ponto de risco. Bruno 755, mantém antes da Juliette, Bruno 755. Mantendo o Juliette, 7. Azul 2783, Vitória da Conquista, copia? Copia. Salvador para Conquista, 200, nível autorizado, via rota, decolada 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. 1208, controle, acione 5037 no transponder. Conforme Vitória da Conquista, nível 200, rota pista 10. Da Arba, transição em Lebra, sai 120.8, do transponder 5037. Correto, chama para o Pushback, acionamento. 15975, contato radar, suba para o 310, sai da Momo. 310 na Momo. Juliette, Tango Zulu, vem direto Coral. Tio, direto do Aral, Tango Zulu. Salvador, Gol 649 para o táxi, 93 a bordo, autonomia 3 horas, alternativa com fim. Botão 05. É, segue até através de 5, vem atrás do azul, Gol 649. 1-2-2. Iniciando o passarelo 2-2-2-3. Para o táxi azul 4-2-3-4, autonomia de 3 horas e 24 minutos, alternado Maceió, POB de 1-1-8. 1-4-2-3-4, segue táxi via Indy Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0-2-0, bom voo. 020, autorizado por 028, firmando no 021, o QNH, o azul com a 234. 021, chama o ponto 018. 1, 895. Voo 649, se a aeronave da Azul via Engine Alpha, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 10, 21, bom voo. Obrigado, 021, ciente, segue Azul, quando espera a torre 1895, voo 649. Voo 755, após a aeronave da Gol, Juliette, remoto 14. Bom voo. 208, mau trabalho. Controle Salvador, passaredo 2223. Passaredo 2223, contato radar, suba para 180, sai da Arbor. 180, Arbor 2223. Estabilizado, igual no 092. Estela 92, completa final, torre 1895. 1895. Oi, Salvador, igual no 092, 1.2 DCR. Uno 092, bom dia, livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 129. É só passar o dedo na tela. Uno 092, livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 129. Confirma como recebe? Alto e claro, pouso autorizado, 10, gol 092. Na escuta. Prossiga, nessa escuta. Por instruções do Centro Recife, o senhor mantém a proa 305 por 40 milhas. 305 por 40 milhas. Decolada a pista 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Lenin. 1208, controle, acione 5022 no transponder. 9970 da Sideral está autorizado, Teresina, nível 340, via Apesolu 20. Decola da 10 com curva esquerda na saída Momo, transição Nenim. 5022 é o transponder, 120.8 é a frequência do controle Salvador. Sideral 9970. Correio, senhor, pushback, acionamento. Chama na Sideral. 30 na escuta. 30 na escuta. Confirme o nível, solicitou. 4981 identifica, chegada bom, se desça para 4 mil pés, ajuste 1029. Vamos lá. Mantenha Lagoinhas, azul 4981. Rio 5975, Recife 2005, Alterno 2545. Repita as frequências, por favor. Repito. A frequência de Recife, 12685, alterna 12545. 12625, 2545, bom dia. Acione 2640 no transponder, Netuno 30. 30, tá pronto para o táxi, após a decolagem da 10, curva direita, corredor axé. É, para o nível 075, radial a 1, base 0, chamará o controle em 12080, a torre em 11895, Netuno 30. Correto, meu filho PLB? Tá com 7 a bordo. Quem está pronto para o táxi? Pronto para o táxi. Segue táxi, reporte na hotel, Netuno 30. Reporte na hotel 30. Salve Salvador, 1092, Revol Santa. 092, segue Alfa, chegue antes da Juliette. Alfa, ah, Juliette, 1092. Chegada, não pelo, pela aproximação, mas devido às aeronaves na decolagem. Vale, Inicialmente vale a pena realmente manter a chegada, o 4981. Confirme? Confere o cotejamento correto, 4981. Passaria 2223, desvio à esquerda, 250 por 10 milhas, evitar formação. Frente, após desvios, o alerta, passaria 2231. Quantas milhas do desvio? É, 10 milhas, 250 o desvio. Frente, após desvios, o alerta, passaria 2223. Frente, obrigado. Para o retorno, Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, é, curva à direita, vou na proa 280. Juliette, Tango Zulu. Direita, pro 280, pelo Zulu. Está cruzando 1-8-0, para a 1-6-0, para o 4-9-1. Está autorizado desde o primeiro contato, desde até 4 mil pés na chegada Bonf, 4-9-8-1. Agora 4 mil pés na chegada Bonf, 4-9-8-1. Tudo igual. Senhor Azul, 4-2-3-4. Confirmando o gol no 649, está autorizada a linha em manter? Gol no 649? Gol no 649, livre a linha em manter. Autorizada a linha em manter, puxando 0, gol no 649. O Juliette Tango Zulu confirma a velocidade na descida? Vai bater 590 mais. Excelente, 1909, Juliette Tango Zulu. 4-8-0-9-2. Zero, o limite dessa proa é localizador guardando o vetor final para interceptá-lo. Mantendo 1909. Direita 350, início o localizador, 02. A Tava meu Delta, Tava meu Charlie. Eu sigo na descida até o 080. Reporta para mudança de plano. Gente, o Papa Romeo Delta Romeo Charlie, plano modificado usando 1050, desça com referência de visuais para altitude de destaque de feira, reporta cruzando 085. Eu confirmo o estimado de pouso, o Delta Romeo Charlie.